Tudo nasce pra acabar. Tudo nasce pra acabar. Tudo nasce pra acabar. Atual é o futuro que eu vou dar pra mais linda dessa dança castrança a voar. Como eu já disse, Simone de Beauvoir. Em toda lágrima existe uma esperança, em toda sentença existe ponto final. Depois em caixa alta trago tudo ao normal. A história e vida humana nunca vão se acabar. Se depender de nós só vai é prosperar. De nada abstrato, conceba que o fim do mundo é só um prato servido na mente mesmo do mais letrado. Se engana quem pensa que vão pagar o pato. De 1.000 bilionários querendo jantar de graça, bilhões de lágrimas perdidas pela praça. Rios de esperança surgiram no meio da farsa. Mesmo sendo difícil, eu vou tentar. Sempre na missão de me superar. Lembranças do futuro que vou conquistar. Penso nisso tudo enquanto cuscuz hidrata. Essa é a janta que a gente se mata. Pra ter em casa a luta ingrata. Nosso colete à prova de bala. Só não esqueça de beber água. Poxa, devagar, senão entala. Entala. Ousar lutar e vencer. Queremos o poder forte e popular. Ousar lutar e vencer. Queremos o poder forte e popular. Hoje eu sorri, antes chorei. É que eu sofri, antes lutei. A vida é dura, dura ou surta. E eu surtei, mas mesmo assim meio doidinho eu prosperei. Eu esperei, argumentei, agonizei, não aguentei. Eu explodi no meio da casa, sucumbi àquela mágoa. Entendi onde errei, entendi que o tempo é rei. Me despedi e me achei, mas quando vi já me matei. Eu renasci sem lembrar bem o que eu fiz e o que deixei. Virei Karen e me lancei. Pra quem já teve um piripaque e sobreviveu, é fácil se jogar no fogo de novo, entendeu?